Boa noite, igreja. Eu me chamo Jarlison Batista. Batista. Mas ninguém me. Todo mundo me chama de macarrão. Fiquem à vontade, me chamar como quiser. Como tem bastante gente nova na igreja, né? Desde que a gente saiu, vou me apresentar, né? Eu e minha esposa Paula, uns 6 meses atrás, mais ou menos, a gente viajou, né? Se ausentou. Final de abril. E passamos um tempo morando na Nova Zelândia, né? Voltamos agora, recente. Claro que a gente está muito feliz de estar aqui de novo, né? Rever os amigos. E para quem não conhece a gente ainda, né? Fique à vontade para se aproximar também. E hoje o Pipe me incumbiu de trazer a mensagem, não sei por quê. É, basicamente. Mas não sei por que eu. Então, como eu falei, o Pipe me convidou para trazer a mensagem hoje, né, essa encrenca, né, cara, enrascada, principalmente porque todo mundo que prega aqui, prega muito bem, né, o próprio Pipe ensina muito bem, o Alex está aqui, né, ensina aqui na EBS, é, assim. O Paulo também, que é professor, inclusive, e eu, enfim. Mas, preparei aqui um esboço. É basicamente, antes da gente vir aí para Nova Zelândia, nós passamos uns dias no interior de São Paulo, na casa dos pais da Paula. E a gente costuma ir numa igreja lá de uns amigos, e teve no último fim de semana nosso lá, eles me pediram para levar uma palavra também, uma reunião, acho que de jovens. Que eles fazem uma vez por mês, alguma coisa assim. Tem a ver com evangelismo e missões urbanas, sei lá. E a Paula e o Mijar estavam lá, tinham ido visitar a gente. Mas também esse assunto, a gente, até os amigos mais próximos da nossa célula, que caminha já há algum tempo, a gente sempre falou muito sobre essas coisas, né? Então, vocês que já me ouviram falar sobre isso, finge que é a primeira vez. Enfim, faz cara de surpresa, assim. Oh, que interessante. O título da mensagem é Expectativas. Coloquei esse título porque eu não consegui pensar em nada melhor. E vamos para o texto, né? Eu vou orar primeiro. Até porque eu estou muito nervoso. Vamos orar. Deus, obrigado por essa noite. Obrigado por cada um que está aqui. E eu te peço que traga a nós a tua palavra, que abra diante de nós a tua palavra e abra o nosso entendimento. E assim como os discípulos que caminhavam no caminho de Emaús, faça o nosso coração arder e nos dê temor e tremor diante da tua palavra. Amém. Então o texto é 2 aos Coríntios, desculpa, 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5. E verso 7. Então, esse trecho bem conhecido, né? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Todo cristão que tenha pelo menos aí 2 anos de caminhada de fé já ouviu falar disso, ou já leu, né? O apóstolo Paulo lança aqui uma base da nossa fé, né? Da nossa caminhada cristã. Que não. A nossa referência não é segundo esse mundo. Essa vida terrena, esse mundo carnal, palpável, tangível, visível, né? Que se baseia nos 5 sentidos. A nossa caminhada é com base naquilo que não se pode ver. No mundo invisível, eterno, perfeito. E, assim, é muito comum você ver as pessoas enganadas com relação a isso, né? As pessoas virem para a fé. Terem essa, por isso que a mensagem se chama expectativas. Porque elas, têm essa expectativa em resultados imediatos, né, da vida terrena, em resultados visíveis, palpáveis, contáveis. Contábeis. É isso, né? Contábeis com B. Assim, essa é o ponto onde eu quero chegar, né? É comum ver as pessoas fazendo queixas da vida e reclamando da igreja e assim, eu estou falando de cristãos, né? E o apóstolo Paulo estava falando aqui sobre cristãos, pessoas nascidas de novo, que professam a fé cristã, Portanto, cristãos não devem ter esse tipo de expectativa, baseadas no mundo físico, material, visível, resultados imediatos, palpáveis e visíveis. E aí você vê as pessoas fazendo queixas da igreja e até mesmo de Deus em razão de suas frustrações, né, que poderiam muito bem ser evitadas se não fosse, né, essas expectativas que as pessoas criam a respeito da vida, do mundo em que vivemos e até mesmo sobre Deus, principalmente, né, cobrando dele algo que ele jamais prometeu. Esse é o ponto, que as pessoas exigem até de Deus algo que ele nunca prometeu. Porque a pessoa pensa por essa lógica. Ah, bom, agora eu sou cristão, né? Eu sou filho do rei, filho de Deus, o criador do universo, dono do ouro e da prata, né? A propaganda é essa. Então, lógico, logo eu nada vai me faltar, eu não vou adoecer, vou ficar rico em 2 meses, talvez. Né? E aí a pessoa começa a cobrar isso, e coloca Deus contra a parede, determina, não é assim que fala? Determina e não aceita, e amarra, e repreende. E Deus nunca prometeu isso, né? E é assim, é uma visão infantil da fé, né? É até normal que pessoas recém-convertidas até pensem isso. É uma visão infantil do homem carnal. E todos nós nascemos assim, com essa visão infantil da vida, ressentida e que exige dos outros, exige de Deus, exige do mundo, né? Acha que o mundo me deve, que a igreja me deve, portanto, agora que eu sou cristão. E eu já vi muitas vezes isso aqui na Gólgota mesmo, as pessoas vêm e a pessoa já chega com um padrão de exigência assim, muito elevado, né? A pessoa saindo da igreja porque a Gólgota não tem um trabalho com crianças assim de excelência, não tem uma estrutura, sabe? Esse tipo de reclamação. Assim. E a pessoa não se mexe para começar um, por exemplo. Né? Opa, parece que eu... Não sei, eu estava fora, hein? Estou falando para ninguém em específico. Cheguei agora. Parece que eu toquei numa ferida aí, não sei. E essa é a visão do homem carnal, né? Ressentido, exigente para com os outros, mas não para consigo mesmo, e que não tem nenhuma outra esperança além da vida terrena. Então, todos nós nascemos assim, como eu já falei, carnais. No entanto, o homem que é nascido de novo deve caminhar sobre a terra vislumbrando a eternidade. Isso é o que chamamos de fé. Amém? E é por isso que o apóstolo Paulo está falando que nós vivemos por fé, e não pelo que vemos. Ele coloca esses dois pontos como opostos, né? Nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Tem um outro texto, bem conhecido também. Se vocês quiserem abrir, Hebreus capítulo 10, verso 37 a 39. Eu amo esse texto. Hebreus 10, 37 a 39. Diz assim: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Então, olha só que demais, isso aqui é muito forte, cara. Aqui o autor da carta aos Hebreus coloca a fé, ele afirma que o justo, de novo, esse que é nascido de novo, esse que é convertido, que se afirma como cristão, né, que professa a fé cristã, o justo viverá pela fé. E a fé não é para você obter coisas, obter bens, né, para você se dar bem na vida, né, tirar vantagem, não é isso. Ele fala que a nossa fé... Vou pegar aqui a partir daqui. Achei aqui. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, recuar para onde? Para aquele pensamento do homem carnal, né? Aquele pensamento mais primitivo, que diz que o mundo me deve, que todo mundo me deve, que eu tenho que cobrar, que eu tenho que exigir, eu tenho que repreender e bater a porta e exigir e tal, e determinar... que assim vai acontecer comigo, se eu pensar positivo. Nossa, eu ouvi tanto isso. quando a gente estava indo para Nova Zelândia, as pessoas falam, cara, se você pensar positivo, vai dar tudo certo. Que canseira, né? Só concordava, ah, tá bom, tá bom. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Então nós cremos não para obter vantagens imediatas, né, nessa vida terrena. Nós cremos para a conservação da nossa alma, para que a nossa alma seja preservada disso, desse homem carnal. Amém? Está dando para entender, né? Eu espero. Eu aprendi isso com o Paulo. Está dando para entender aí, pessoal? Estão acompanhando? Vou fazer igual você. Aprendi. Então, de novo, o apóstolo Paulo aponta, e sempre o apóstolo Paulo, aqui no caso, é o autor da carta de Hebreus, mas os apóstolos em geral, escreviam com essa perspectiva, com essa expectativa da volta de Cristo. E principalmente o apóstolo Paulo escrevia como se Jesus fosse voltar dentro de 2 semanas, um mês, né? Naquela época. Né? Por isso que ele aponta para que, ele fala que aquele que não veio, como é que fala aqui? Aqui no caso o autor de Hebreus, diz que o que há de vir virá e não tardará. Então a perspectiva de fé dele era sempre essa. Sempre para a eternidade, sempre apontando para Cristo, para a sua volta, para a redenção eterna. E aquele que é a perfeição, que é a eternidade, não veio ainda. E até que ele venha, nós viveremos pela fé no invisível. E aí é triste ver cristãos caminhando, né, por essa vida como se não houvesse vida eterna, como se não houvesse amanhã, depositando suas expectativas em resultados imediatos de uma vida terrena. Estes se apegam a coisas passageiras, né, aquilo que o Eclesiastes fala, que é vaidade, né, coisas vãs. Baseiam a sua vida nisso, em coisas passageiras, e estão fadados a sucumbir juntamente com elas. Nós fomos criados para a eternidade. E apontar para o reino eterno é a nossa vocação. Amém? Então, inclusive, guardem bem essa palavra, vocação, que é onde eu vou chegar mais tarde. Mais à frente. E aí eu listei aqui três armadilhas dessa expectativa terrena e carnal. Eu sei muito bem o que vocês estão comentando aqui. De 3 pontos, né? Então, foi o que eu consegui, na verdade. Deve ter mais. Então, são 3 armadilhas de se viver essa vida baseada em uma expectativa terrena e carnal. A primeira delas é acreditar que o objetivo final do evangelho é dar ao cristão uma vida de conforto e felicidade plena. Ok? Esse conceito de felicidade por si só já é bem vago, inclusive, né? Pode ser qualquer coisa. E esse é um caminho extremamente perigoso, cujo fim certamente é a frustração. Isso aqui é muito comum de ver, né? A pessoa frustrada, no fim das contas, com Deus, com a igreja. A pessoa está reclamando de umas coisas que, de novo, que Deus nunca prometeu, né? E Deus nunca prometeu conforto e felicidade por você ser um cristão, né? No fim das contas, acho que a vida acaba sendo mais ou menos boa, feliz, né? Você tem alguns amigos, eu tenho muitos aqui, né? Na Gólgota, principalmente. Mas assim, não é esse o fim do evangelho. Não é esse o fim da vida cristã. Uma vida de conforto na terra. Pelo contrário, Jesus prometeu perseguição. E a igreja seria perseguida simplesmente por causa do nome dele. As pessoas vão tentar encontrar algum motivo. E o que mais me deixa triste é quando você vê cristãos tentando defender isso. Assim, ah, não, mas as pessoas estão te perseguindo porque você é preconceituoso com isso e aquilo, sei lá, casamento entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo. Para citar um exemplo, né? Veja, toda religião tem os seus parâmetros sobre qualquer assunto. E a maioria delas não aceita casamento entre pessoas do mesmo sexo. E a maioria delas, inclusive, tem punições extremamente severas para homossexuais. Mas nós, que somos cristãos, nós somos perseguidos por isso. Vê que a pessoa encontra um pretexto. Poderia ser qualquer coisa, sobre drogas, sobre sexo antes do casamento, sexo fora do casamento, né, em geral. Mas não tem jeito, as pessoas vão encontrar algum pretexto, mas basicamente nós seremos perseguidos por ser cristãos mesmo, e criticados por isso. E você que durma com isso, que se acostume com isso, porque é assim que tem que ser, amém? Você não pode exigir da vida mais do que isso, como cristão. O nosso reino não é dessa terra, o nosso reino é eterno, amém? Esse foi o primeiro. O segundo é achar que o mundo irá, de alguma forma, reconhecer as suas virtudes como cristão. Essa está diretamente ligada à primeira, né? Ao mesmo tempo que o mundo vai te criticar e talvez te perseguir por ser cristão, ele nunca vai reconhecer as suas virtudes e as suas qualidades como cristão. Eu já vi muita gente reclamando disso também. Ah, porque as pessoas têm preconceito com cristãos, porque se elas parassem para pensar, nós já fizemos muito pela educação, e pela cultura, e pelas artes, e recuperação de dependentes químicos e tal. Cara, não adianta, você está o quê? Você quer uma medalha? Isso não vai acontecer, desista. Eu tenho um pastor conhecido lá em Porto Alegre, passei um tempo lá em 2009, né, ajudando na missão. E ele tem um trabalho muito forte assim, nessa área de recuperação de dependentes químicos e tal. Tem um trabalho bem grande. E uma ocasião ele foi numa reunião, eu não sei exatamente o que era, mas era com prefeitura e políticos e empresários e investidores, etc. E tal, e era basicamente a pauta, né? Essa era a pauta, era sobre trabalho com recuperação de dependentes químicos. E eles estavam tentando encontrar soluções e tal, e ele foi. Ele foi só para encher o saco, na verdade. Que é o pastor Quirino, a figuraça. Ele chegou lá e aí, num momento, ele pediu a palavra e começou a falar que as únicas instituições que, de fato, recuperam são cristãs, tanto católicas quanto protestantes, que recuperam, assim, como é que eu posso dizer? O número de pessoas, acho que chega a 85% de, né, os resultados. E ele falou, ó, nenhuma outra instituição consegue esse resultado. A única maneira de salvar e de resgatar o homem das suas mazelas e dos seus vícios é o evangelho. Ele falou isso na reunião, todo mundo ouvindo. E aí é óbvio que todo mundo torceu o nariz e falou que não dá, porque é igreja e é religião e tal, não queremos misturar as coisas. E ele falou assim, não, eu sei, eu sabia disso, eu sabia que vocês não iriam apoiar. Eu vim aqui só para falar isso mesmo. Que a única maneira de resgatar o homem das suas mazelas é o evangelho. E passar bem, muito obrigado. E virou as costas e foi embora. Ele foi só para isso, né? Foi só para pregar mesmo. Ele fazia isso de vez em quando, na verdade. Então, assim, esse é o segundo, né? Achar que o mundo irá, de alguma forma, reconhecer as suas virtudes como cristão. O mundo não vai fazer isso. O terceiro é esperar por algum tipo de redenção política ou econômica para o mundo. Amém? É delicado, mas você, como cristão, achar que existe algum tipo de redenção política para o mundo, entendeu? Não tem. Não se iluda, desista. Cristo prometeu redenção para o coração corrompido do homem. Amém? Você deve pregar o evangelho, você deve dar esmolas e ajudar o próximo, etc. e tal. Isso é uma postura sua, uma escolha nossa, como cristãos. Isso é mandamento bíblico, inclusive. Mas não se iluda a ponto de achar que o mundo vai ser redimido e, entendeu? Estamos falando de governos e corporações. E as coisas não acontecem assim. Deus nunca prometeu isso, né? Inclusive, até mesmo no mundo financeiro. Dos negócios, as coisas são extremamente complexas. Se você consegue empreender um negócio e fazer algo dar certo, você dá um trabalho danado e você tem que ter muita disciplina e correr atrás e não gastar mais do que ganha. E às vezes você empreende alguma coisa, dá errado, você tem que começar tudo de novo, né, e tentar outra coisa. Então passa por uma série de fatores assim, que é de aleatoriedades, né, de sorte às vezes. Então não existe redenção política e econômica para o mundo. Não existe. A tendência do mundo é piorar mesmo, e a tendência do mundo é ser cada vez mais contrário à fé cristã. Ok? Isso aqui é uma mensagem motivacional. Não sei se vocês perceberam. Em suma, é como exigir de Deus algo que ele nunca prometeu. Eu repeti isso aqui, e vou repetir mais algumas vezes, de propósito. E exigir da vida passageira um sentido que ela jamais poderia dar. Amém? Eu mesmo aprendi muito cedo sobre isso, né, cara? Eu perdi meus pais, assim, já na primeira infância, né? Eu fiquei órfão de pai e mãe antes dos 10 anos de idade. Antes dos 7, na verdade. 6 para 7 anos foi quando a minha mãe morreu. E aí eu cheguei aos 10 anos de idade, já assim, completamente, tipo, a vida é isso. A vida é dura mesmo, mas a vida segue, né? A vida segue em frente. Então, quando eu vim para a fé cristã, cara, eu já estava completamente vacinado contra essas coisas. Eu nunca consegui aceitar esse tipo de pressão, assim, de exigir de Deus e prosperidade, e tudo tem que dar certo, e se você adoecer, é por falta de fé, porque a fé que eu conheci na Bíblia é isso. Aponta para Cristo, aponta para a eternidade. A fé não é mesquinha, assim, a ponto de se contentar com migalhas, com coisas tão, tão banais, tão passageiras, né? Então, essas coisas, e aí, como eu falo, até voltando um pouquinho atrás, a questão da felicidade, né? Da felicidade instantânea, porque eu sou cristão, então eu vou ser feliz. E aí, esse conceito de felicidade é muito, muito vago. Você tem momentos felizes na vida, mas você não tem um padrão. Você nunca vai encontrar esse padrão. É mais fácil você ir para cocaína, talvez. Você tem a resposta rápida, né? Fica eufórico. Não levem a sério isso, hein? Tá só brincando. Então, aí as pessoas procuram o emprego dos sonhos, o casamento perfeito, né? Os amigos, os relacionamentos, as posses. No final das contas, tudo isso envelhece, vira rotina, perde a graça. Casamento vira rotina, o seu emprego dos sonhos vira rotina também. Né? A mulher dos seus sonhos, você se apaixona por ela, depois a paixão passa e volta de novo. Né? E a sua vida não pode ser pautada nisso. A sua fé não pode ser pautada nisso. As suas escolhas práticas como cristão não podem ser pautadas nessas coisas. Elas sucumbem, elas envelhecem. E como diz o Eclesiastes, né? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Então, você nunca vai ter satisfação plena. Inclusive porque essa questão da satisfação humana é um buraco sem fim. As pessoas procuram isso nas maneiras mais bizarras possível. E nunca acaba. E aí vem essa questão de trabalhar por dinheiro ou por prazer. Vou fazer aquilo que aquilo que eu gosto, porque é melhor. É como se eu não estivesse trabalhando, né? Vou trabalhar feliz e tal. Eu diria que é um passo a mais, assim, né? Mas também, no fim das contas, é vaidade. É passageiro, acaba. Esse lance de trabalhar por prazer, né? E não só por dinheiro. Eu tô falando, tipo, eu sou designer gráfico, eu sou ilustrador, eu trabalho com o que eu gosto. Eu lutei por isso, inclusive, né? Para fazer as coisas que eu gosto. Acaba sendo mais fácil, naturalmente você acaba buscando isso, né? Para não ficar se estressando com as coisas que não tem nada a ver com você, né? Mas esse não é o fim da nossa, não é o objetivo final da nossa caminhada cristã. Ok? Então, diante disso, assim, parece, né, como eu falei, é uma mensagem motivacional, ao contrário. E aí parece que nos resta ficar assim, cínicos ou desanimados com relação à vida, né, como cristãos. Bom, então, como cristão, só me resta ser infeliz e cínico, embora eu seja muito cínico, mas isso não é não é a perspectiva correta, né? A nossa perspectiva é buscar e revelar para o mundo as coisas altas e elevadas que estão em Cristo. Tudo que aponta para o que é bom, perfeito e eterno. Amém? Vou repetir. A nossa perspectiva é buscar e revelar para o mundo as coisas altas e elevadas que estão em Cristo. Tudo que aponta para o que é bom, perfeito e eterno. Amém? E aqui é onde eu queria chegar, a perspectiva da vocação. Mais um texto, Colossenses capítulo 3, versos 1 e 2. Colossenses 3, 1 e 2. Diz assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amém? Esse texto é maravilhoso, cara. Vou repetir o verso 2, que diz assim: Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Isso aqui é o que eu chamo de fé radical. Né? O apóstolo Paulo mais uma vez escreveu para a igreja em Colossos e ele aponta para isso, para a eternidade. E ele aponta para o fato de que a nossa fé não está presa a essas correntes da vida terrena, das mesquinharias. Ele aponta para algo muito mais elevado. Amém? O nosso padrão é alto. A gente não pode se vender, não pode se trocar por tão pouco. E isso é o que eu chamo de maturidade. Enfim. Cristãos maduros devem buscar pelas coisas altas, belas e elevadas do reino e apontar para a eternidade. Porém, aqui é um nível a mais, tem mais ainda, né? Porém, sem esperar ou exigir nada em troca, sem recompensa imediata, ou mesmo a aprovação dos amigos. Sair da posição de pedir e passar a ser alguém que se doa, se sacrifica. Amém? Isso aqui é o que eu chamo de vocação, reforçando. Amém? Cristãos maduros não se guiam por essas questões de dinheiro ou prazer, né? De fazer pela resposta imediata da felicidade momentânea. Cristãos fazem por vocação. Por amor a algo maior, algo elevado, e que é eterno, que a gente sabe que é eterno. Amém? Que é muito caro a nós, é muito caro a nossa fé. E esse elemento falta muito na nossa cultura brasileira, né? Em geral, as pessoas são muito condicionadas a se contentar com o que é mesquinho. E isso eu estou falando, óbvio, para cristãos, né? As pessoas... Com esse mindset, como é que é? Com essa forma de pensar, vem para a igreja e continuam assim, achando que a fé cristã vai ser isso. É, fica se apegando a essas coisas. E não dão atenção para o principal propósito da nossa fé. E pelo preço altíssimo que o próprio Cristo pagou por isso. Né, para que nós sejamos como ele. Eu, agora, essa nossa experiência na Nova Zelândia, para mim, foi muito válido por isso, porque eu via isso muito mais... isso era muito mais visível na cultura deles. Né? Eles têm um problema sério, por exemplo, com terremoto. Eles tiveram um terremoto muito grande, uns anos atrás, né, que destruiu a cidade para onde nós fomos, inclusive... que a Christchurch foi destruída pelo terremoto. Né? E eles conseguiram reconstruir a cidade inteira. E tudo que eu lia, e a gente tentou ver alguns documentários até sobre isso, mas é muito, muito forte. Assim, você está vivendo no lugar, você vê aquilo, é muito difícil. Mas as pessoas têm muito mais esse senso de noção e de se doar por algo que é maior do que a sua própria vida. Sabe? De sair daquele nível de mesquinharia mesmo. As pessoas, até por ser um país cristão, né, de origens protestantes, e guardar isso, e valorizar isso. Então, eles têm muito mais senso de missão de vida, de se doar. Tem histórias incríveis, né, de pessoas que iam atrás de resgatar, do cara que foi de helicóptero resgatar uma pessoa que estava perdida no meio de um incêndio na floresta, e o vento acabou levando ele para dentro das chamas, né, e morreu por isso. E esse elemento nos falta muito, cara. Falta dentro da igreja isso. Eu percebo muito disso. Você quer ver lotar um culto desse, é você trazer. Eu já ouvi isso várias vezes. O cara fala, você leva uma mensagem de leve, assim, para agradar as pessoas. O cara quer... É o final de né, o fim de tarde, de domingo. Então, o cara quer relaxar. Aí tem a semana inteira pela frente, trabalho e tal. Não é? As pessoas querem isso. E é fácil, se você quer lutar uma igreja, é só fazer isso. Tem algumas fórmulas, assim, umas receitas para isso. Mas a gente não deve se contentar com isso, né? Amém? E nos dias atuais, assim, chega a ser bizarro, eu acho. Assim, eu observo um pouco. A ansiedade impera, né? As pessoas, principalmente nos mais jovens. Assim, você vê o cara com 15, 16, 17 anos, saindo da faculdade, se formando, e aí vou arrumar um emprego, e quero mudar o mundo, quero impactar a vida das pessoas. E aí o cara vai, arruma um emprego lá na área dele, 8 meses depois ele está deprimido já, cansado, não conseguiu nada, e agora? O que eu faço da vida? Está perdido. Né? Não consegui, cara, mas só passaram 8 meses. Você quer impactar a vida das pessoas? Vai levar a sua vida inteira, provavelmente. Hã? É, começa arrumando quarto, já é um bom começo. Mas assim, as pessoas andam muito ansiosas, né, e querem resultados imediatos. A pessoa fala que quer impactar a vida das pessoas e ela não sabe nem o que está falando. Não sabe nem por onde começar, não sabe do que se trata. Né, e não tem essa paciência para aprender primeiro. Peraí, por onde eu começo? Eu preciso aprender, sou imaturo ainda. Mas vamos adiante. O meu trabalho como músico mesmo, assim, cara, eu já vi tanta coisa, a recompensa é muito gratificante, mas o tanto que a gente, nossa, agora recente, mais atual mesmo com a Zohag, né, a música que a gente fez com a Cecília, por exemplo, a gente recebeu muita mensagem na nossa página do Facebook, as pessoas falando, cara, essa música me tocou muito e tal, né, tava numa fase difícil da vida, tava longe da fé, e obrigado, Deus abençoe e tal. Mas só Deus sabe, cara, o que é pegar a estrada, por exemplo, viajar de van, de carro, dormir sentado, comer mal, né, os horários sinistros, assim, de madrugada, voltar, pegar a van de volta e pegar a estrada de novo, dor nas costas, eu chego em casa com a mão toda esfolada, né, toca bateria. E a gente é tudo tiozão, né, cara, exceto pelo Alan, que tem 20 e pouco, aí é um, 20 e poucos anos. Fora isso, o tempo é sempre contra a gente, né? Nunca é a favor. Você sempre fica mais cansado, com mais dores, tudo. Mas a perspectiva da vocação nos dá resistência a essas adversidades que são intrínsecas ao percurso, né? A perspectiva da vocação nos liberta da concentração obsessiva nos problemas de ordem prática, pragmática e imediata, que é uma das coisas mais improdutivas que o ser humano pode fazer. Não sei se está muito complexo isso aqui, mas eu vou tentar explicar. Vou repetir devagarinho. A perspectiva da vocação nos dá resistência, né? Ela nos torna imunes, de fato, contra essas adversidades, essas dificuldades do caminho, né? Em qualquer área vai ter as suas dificuldades. Você vê, às vezes, o cara fala assim, ah, acho que eu vou estudar medicina porque dá muito dinheiro. Eu sempre pergunto, cara, você está disposto a dar banho em velho pelado, por exemplo, está disposto a ver a ferida do cara aberta e gente atropelada, você ter que limpar aquilo e cuidar, né? Eu não aguento, às vezes eu vou visitar algum amigo no hospital, cara, meia hora depois eu não aguento mais ficar ali, eu quero ir embora, correndo. Porém, quando a pessoa é vocacionada, ela faz aquilo com prazer, cara, né? E às vezes não dá prazer, mas ela faz assim mesmo. Né, e faz com amor. Faz com amor porque é algo maior. E a segunda parte é que a perspectiva da vocação nos liberta da concentração obsessiva nos problemas de ordem prática, pragmática e imediata. E isso aqui, como eu falei, é extremamente improdutivo. Se você ficar se concentrando nessas coisas do dia a dia, assim, perdido, né, nas dívidas, no boleto, no, sabe, no aluguel. E eu não estou dizendo que você não tem que fazer essas coisas, né? Isso é vida real. Eu lido com isso direto. Mas o nosso foco tem que ser outro. Essas preocupações não foram feitas para fortalecer ninguém. Ao contrário, elas nos enfraquecem e nos deprimem. Essas coisas vêm de fora, né? Essas coisas que você não escolheu, elas nos deprimem. E de maneira simetricamente oposta, toda a atenção dada a assuntos mais elevados de ordem criativa, para o que é espiritual, de fato, né? Essas coisas nos fortalecem, nos inspiram e nos libertam. Amém? E eu tiro por mim, cara. Eu dou uma dica prática até. Eu acho que dos últimos 5 anos para cá, eu venho tentando fazer isso. Eu diria que dá certo. você tem que fazer de tudo para que essas coisas do dia a dia, que são tanto quanto práticas e simples e repetitivas até, fazer de tudo para que elas funcionem de forma meio que automática. Né? Você já sabe que você vai ter o boleto do aluguel, da luz, da internet, e você não tem por que ficar se batendo com isso toda vez. Né? O trabalho, embora o meu, por exemplo, envolva criatividade, mas algumas coisas são extremamente repetitivas. Então, essas coisas devem funcionar de forma meio que automática, para que você concentre as suas energias, de fato, no que interessa, na sua vocação, no estudo da palavra. Amém? Você melhorar naquilo que você faz. Caminhando para o final já. A vocação trata do amor por aquilo que é mais importante que você mesmo. Algo que vai perdurar mais do que o seu tempo de vida. Não tem aquele ditado que as pessoas falam que você tem que ter um filho, uma árvore e escrever um livro. Não é isso? Você vê que trata de coisas que vão perdurar mais do que o seu tempo de vida, inclusive. Né? Vão ficar para depois do que você se for. E coisas pelas quais você está disposto a entregar a sua própria vida. Nosso maior exemplo disso é o próprio Cristo, é claro, na cruz, né? Ele não tinha nenhuma recompensa, não tinha ninguém por perto, não tinha nenhum amigo ali para apoiar, né? E esse ponto aqui é crucial. O homem, todo homem e toda mulher que se diz maduro, que se diz um cristão maduro, precisa aprender a viver só. A não depender da aprovação dos amigos. Amém? E acho que isso é um tanto quanto difícil para nós, brasileiros, acho que latinos em geral, né? Que são muito calorosos e quer ficar abraçando e agarrando os amigos o tempo todo. Eu acho que é um tanto difícil isso, mas a gente precisa aprender a não depender da aprovação dos amigos, não depender da companhia de ninguém. Porque essa busca pelo conhecimento e pela maturidade é um tanto quanto solitária, às vezes. O estudo da palavra é um tanto quanto solitário. E a gente precisa disso. Eu escrevi um livro agora recente, né? Chama Brinquedos e Trapaças, é infantil. Eu comecei mesmo em março do ano passado, eu acho, e concluí em janeiro desse ano. Essa noite foi para Nova Zelândia, eu fiquei revisando, né? Várias vezes. Mandei para alguns amigos aqui, tal, já leram, para me dizer o que acharam. Me responder com algumas críticas e tal. Mas durou 10 meses. Todo santo dia eu chegava em casa do trabalho, tomava banho, comia, resolvia algumas coisas. Lá pelas 8h30, 9 da noite, eu sentava para escrever. E às vezes entrava pela madrugada, frio, todo dia, cara, todo dia, todo dia. Às vezes não tinha nada em mente, mas eu sentava lá e ia escrever. E assim, isso não tem nenhuma concessão com dinheiro ou prazer. É puramente vocacional. Sei lá, se 10 pessoas lerem o meu livro e forem tocadas, e, enfim, eu vou ficar feliz. Na verdade, daqui uns 3 já leram. Eu não espero ganhar dinheiro com isso, é muito difícil alguém ganhar dinheiro no Brasil com livro, né? A menos que você seja um youtuber conhecido, fica fazendo alguma idiotice lá no YouTube, pintar o cabelo colorido e, né, fica famoso com amoeba, qualquer coisa desse tipo. Aí você lança um livro e vende, com um monte de idiotice também. Mas é puramente vocacional. Né? Eu comecei, quando eu decidi que eu ia escrever esse livro, inclusive era com essa intenção, de criar algo que fosse belo e que apontasse para a eternidade mesmo, que tocasse as pessoas dessa forma. Né? Espero que eu tenha conseguido. Né? Foi o primeiro. Mas eu, para falar a verdade, eu escrevo mesmo desde a minha adolescência. Assim, né? Eu montei a minha primeira banda lá quando tinha uns 14 anos de idade. Já fazia letra de música na época, já escrevia alguns textos curtos. Assim. E a primeira vez que eu me converti lá pelos 19, mais ou menos, com 20 anos de idade, eu peguei para ler a Bíblia inteira. A primeira vez que eu li a Bíblia, eu parei na história do profeta Elias. E aí eu comecei a escrever sobre o profeta Elias. Na verdade, escrever sobre a vida dos profetas em geral. Eu usei o profeta Elias para resumir, né? E aí eu me empolguei. Nossa, eu sei escrever. Eu vou escrever um livro sobre o profeta Elias. Me empolguei, todo dia escrevia à mão mesmo, na época. Acordava cedo e ia escrever. Daí, depois de um tempo, de alguns dias, eu pensei, peraí, eu acho que eu sou muito novo para isso ainda. Sou tanto quanto imaturo. Preciso amadurecer, vou esperar uns 8, 10 anos para eu amadurecer, estudar mais a Bíblia, aperfeiçoar a minha técnica, inclusive, né, a escrita. E aí eu deixei quieto, guardei todos os textos, tenho até hoje, inclusive, desde 2002. E aí sim, em 2016, final de 2016, eu falei, acho que agora já dá. Quase 15 anos depois, né? Aí eu fui, só que aí eu comecei com esse livro primeiro, Brinquedos e Trapaças. Eu vou começar com um livro infantil, vou treinando, né? Vou subindo degraus. Escrevi esse. Terminei de escrever o Brinquedos e Trapaças, agora de novo eu peguei. Comecei a escrever o livro. A Lenda de Elias. Ou seja, passaram 16 anos, 2002 para cá. Então, é um processo longo, cara. Não adianta ser ansioso, né? Não adianta querer pular etapas. E por que eu estou falando isso? Porque vocação deve ser a coisa mais importante da nossa vida. Amém? Pense nisso. Cristo nos chamou para isso. A gente nem escolheu isso. Né? Aquele texto lá de João, capítulo 15, verso 16, ele fala, não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi vocês. E eu constituí vocês para que vocês vão e deem frutos, e o fruto de vocês permaneça. Né? Lembra a história da árvore, o livro e o filho? O fruto de vocês tem que permanecer. Nós fomos escolhidos para isso. A gente não tem outra opção. Não foi a gente que escolheu isso. Né? Então, se você é cristão, você está aqui, você crê que você foi escolhido por Deus, você não tem outra escolha, a não ser seguir a sua vocação, a não ser apontar para ela. De alguma forma, se você não sabe qual é, chega hoje à noite, depois desse culto mesmo, chega em casa e fala, Deus, o que o Senhor quer da minha vidinha passageira? Amém? Portanto, aqui eu acho que dá para a gente resumir assim, né, em três etapas da vida cristã, pode-se dizer assim. Três formas de pensar. A primeira é aquela mais rasa, né, que a gente falou lá no começo, que é da perspectiva de ressentida, né, do infantil, primitiva, de alguém que está na posição de pedinte. Né? Eu ia colocar mendigo aqui, mas a palavra é muito feia, tem gente que não gosta. A posição de pedinte, de alguém que só exige dos outros e nunca de si mesmo. Tem uma amiga nossa, ela não está aqui, eu não vou falar o nome, é claro, mas muitos de vocês conhecem. Uma vez eu falei perto dela, assim, eu falei, nossa, está um cheiro de mendigo aqui, né? Aí ela ficou triste, assim, ah, não fala isso perto de mim, que eu sou assistente social, qual que é a palavra? Pessoas em situação de rua. É o certo. Mas pessoas em situação de rua sempre tem um cheiro bem característico. Né? Então essa é a primeira, né, a primeira perspectiva de alguém que está sempre exigindo, sempre... acha que o mundo deve a ela e ela nunca se doa, nunca se sacrifica, nunca se entrega, sempre reclama, acha que Deus deve para ela. Quando algo dá errado, foge dos planos dela, acha que Deus deixou de existir nesse momento. A segunda é a perspectiva da troca, né? Que eu falei que a pessoa vai um passo além, ela fala assim, não, acho que eu vou trabalhar com algo que eu gosto, porque daí, né, eu acho que eu faço isso bem feito, então eu posso... Ela tem essa troca, assim, eu vou dar, mas pelo menos eu tenho um pouco de prazer também, eu vou ganhar dinheiro. Né? E a terceira é essa perspectiva da maturidade, que é a vocação. Que é de alguém que quer amadurecer, alguém que não se importa em se doar, não se importa em se sacrificar, que vai além. Alguém que quer ser melhor, alguém que tem um alto nível de rigor para consigo mesmo e de misericórdia para com os outros, e não o contrário, que não tem pena de si mesmo. Né? Sempre quando eu penso nessa questão de querer ser melhor, de querer ser alguém melhor, em seja qual for o aspecto, em todos os aspectos, De novo, a nossa cultura não nos favorece. A gente cresce com uma mentalidade muito mesquinha nesse aspecto. Eu vi um tempo atrás uma entrevista com uma professora que... Isso é muito comum, na verdade. Que ela falava de... Que ela colocava funk para as crianças na escola, na sala de aula, porque era a linguagem que eles entendiam. Eu digo, caramba, mas eu sempre entendi que eu ia para a escola justamente porque eu não sabia de nada. O professor sabe mais do que eu vou lá para aprender algo que eu não sei ainda. Ele tem que me ensinar. Ele não pode só repetir o que eu já sei. Entendeu? Mas você vê, a perspectiva é essa. Não, você é da favela, você nunca vai ler Shakespeare, você não vai ouvir Mozart, nem Strauss, nem nada. Você vai ouvir Valesca Popozuda, seu miserável. E é isso. O seu limite é esse. O seu teto é esse aí. Contente-se com isso. Né? Isso é muito triste, cara. Você nunca vai ser melhor do que isso. Você nasceu na favela e a linguagem que você entende é essa. Portanto, eu vou te ensinar essa linguagem que você já entende. Não faz o menor sentido, né? Eu ia para a escola porque eu queria aprender. Sempre foi assim, né? E inclusive até hoje, quando eu vejo alguém que é melhor do que eu, algum amigo que eu reconheço que tem qualidades que eu não tenho, eu quero ser assim, né? Isso me faz ser melhor. O último texto para encerrar. 1 aos Coríntios. Capítulo 7. Versos de 29 a 31. Então, 1 aos Coríntios 7, 29 a 31. Esse texto, no geral, aqui o contexto, o apóstolo Paulo estava falando de casamento, mas se aplica para muita coisa da nossa vida, né? Ele fala assim... Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. De novo, Cristo, a eternidade. Né? O tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. Os que choram, como se não chorassem. E os que se alegram, como se não se alegrassem. E os que compram, como se não possuíssem. Os que usam deste mundo, como se dele não abusassem. Porque a aparência deste mundo passa. Amém? E aí o apóstolo Paulo chega num nível de radicalidade extrema, assim, que é... Ele fala, olha, se você chora, é como se você nem chorasse. Se você está feliz, tanto faz. Se você compra, é como se você não possuísse, não considere nada como seu. É, essa vida passa, o nosso foco é outro. É como um casamento, né, cara? Essa questão da nossa vocação, do nosso chamado, é um casamento. Você compartilha os momentos felizes, mas você compartilha as dificuldades também. E chega um momento que tanto faz. É indiferente. Porque você ama. Amém? Tem um pastor... Ontem até eu escrevi para o Paulo perguntando o nome dele, que eu sempre. Que é um teólogo, chama Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer, essa é a pronúncia. Esse cara é demais, a história dele no campo de concentração, né? Eu recomendo muito que vocês pesquisem a respeito. Ele conta tudo aquilo, todas aquelas atrocidades, com uma naturalidade, assim, com uma alegria de quem. De quem está fazendo algo que... Eu admiro muito isso, quando alguém... Essas pessoas, esses mártires e, sabe, os heróis da fé, que eles passam por coisas absurdas, que eu não sei se eu teria capacidade de passar por aquilo, mas eles passam com maior alegria. Você vê os heróis da fé, você vê Estevão morrendo aos pés do apóstolo Paulo ali, apedrejado e vislumbrando a eternidade, perdoando as pessoas que estavam matando, né? Isso se chama vocação. Isso se chama fé. E fé radical. Amém? É isso. Espero que tenha ficado claro para vocês. Eu não me considero um cara muito bom comunicador, assim, para falar em público. Eu procuro fazer o texto mais coeso possível. Mas eu espero que a mensagem tenha ficado. Eu levo isso muito a sério. De verdade, na minha vida. Isso não é da boca para fora, não. Eu tenho muito medo. Eu sempre tive muito esse temor, assim, de chegar ao fim da vida e dizer, meu Deus, o que eu fiz? Só fiquei indo para a igreja e enchendo a paciência do pastor, ligando para ele de madrugada, enchendo o saco. E aí quando ele não consegue resolver o meu probleminha lá, eu saio da igreja reclamando e falando mal dele para todo mundo. Eu sempre tive muito temor disso, de verdade. Tanto é que eu nunca fiz isso. Amém? Só para encerrar, tem uma frase aqui. O propósito da nossa vocação não se concretiza de imediato. Provavelmente vai tomar a nossa vida inteira. Não adianta tentar pular etapas. Quando se entende que foi vocacionado, já não existe mais diferença entre felicidade e tristeza, pois você encontrou o sentido da vida. Está submerso nele e por ele você vive. Amém? O sentido da nossa vida é Cristo. Ele é o nosso maior exemplo, o nosso maior espelho. Ele se entregou na cruz por todos nós, sabendo de todas as bobagens que a gente ia fazer ainda no futuro. Ele não tinha apoio de ninguém, todos os amigos fugiram. E mesmo assim ele estava lá, por amor a algo muito maior. Amém? Eu vou orar, eu espero que você faça a sua própria oração. Se você, de repente, nunca ligou a mínima para isso, eu espero que essa mensagem tenha tocado seu coração. Se você, porventura, alguém aqui está distante da fé cristã, distante do Evangelho, eu espero que você também reflita sobre isso e que de alguma forma essa mensagem tenha falado com você. Amém? Obrigado por terem ficado até o fim. Deus abençoe mesmo. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui, simples homens e mulheres, mortais, finitos, diante de um Deus que é eterno, e que é soberano e que nos escolheu. Nós não temos outra opção senão seguir o teu caminho, o teu chamado para nós. Eu te peço que o teu temor nos acompanhe, Deus, daqui até as nossas casas e nos acompanhe e nos persiga no nosso dia a dia. Para que a gente se entregue, para que a gente deixe de ser infantis e mimados. Que a nossa caminhada sobre essa terra seja marcada por isso, pelo temor de servir o teu nome, de representar o teu nome nessa terra e de apontar para a eternidade. Que as pessoas olhem para nós e sintam isso, esse temor também. Nós sabemos que o crer não compete a nós. O teu Espírito Santo é quem convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Mas enquanto nós tivermos vida, enquanto nós respirarmos sobre essa terra, que seja essa a nossa missão, que a gente possa se sacrificar, se doar o máximo possível, sem medir esforços. Obrigado pela tua palavra, obrigado por essa igreja. E Deus, que a gente deixe, mais uma vez eu te peço, que a gente não seja essas pessoas mimadas, que só olham para os defeitos, só reclamam dos outros, reclamam da igreja. Mas que a gente encontre o nosso lugar e que a gente faça de tudo para melhorar essa nossa vivência diária e temporária dessa família chamada igreja sobre a terra, do nosso trabalho, da nossa pregação, de tudo, enfim. Em teu nome eu te peço que leve todos em paz e que abençoe as nossas famílias, abençoe o nosso trabalho, o fruto do nosso trabalho, Deus, em teu nome. Amém.